Delta Lima, chama agora o centro, frequência 125, Uno, secundária 13325. Uno, 3325, Delta Lima, mais. Geral 9973, chama agora Recife, frequência 1288, secundária 260, bom pouco. 310, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685. 2545, grato por ano. Mike Bravo desce para 3 mil pés, ajuste 1-0-1-3. No 370 cruzado, rota conforme plano, pista 1-0, com a primeira curva à esquerda, molda, transição flutir, transponder 5044 e controle 19-8. 09 autorizado Fortaleza, 370 conforme, 50 com esquerda, combo frutivo, 5044 e 1198, voo 1096. Está portando a longe? 9, confirma. Está correto, 1096, só confirmando a saída mombo, transição frutivo, passa a posição código, ok? Mombo frutivo e passar a posição código, tem aqui na navegação. Ah, ciente, 1096, chama para puxa. Bateu 298 livre, desce para 2000, após voa duna para interceptar final do procedimento ILS Express da pista 90 com ajuste 9093. Livre de vir, após desce 2000, ajuste para o voa do duna, bateu 2000. 2782, voa na proa diamante, acertar a chegada da manhã, reposta dela. Chamar, reporte geral, 5% está não muito ótimo. 182, não tem do ativo, não tem do ativo. 22, operando visual, vento de 1.30 graus com 10 nós. Estamos com QNH 1.0.3, temperatura 2.7 graus, pista 1.0 e LS é 2 da pista 1.0 para seguimento. Controle Salvador, boa noite, Tram 63, 123. Segundo 3, voa. Desce a 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-3. Chegada boa. Chegada boa, ajuste, desce a 4000, 1093 no ajuste, final 63, 13, informa que o ativo está fora. Positivo, Salvador opera visual, vento de 120 graus com 10 nós, NH 10 no 3, temperatura 27 graus. Pistas em uso 10 e ele é efetuado da pista 10, é o procedimento. Ok, gente, muito obrigado, me 3 o ajuste, final 63, 13. Localizador com Campo Vista, azul 4298. P8 Torre 1 no 895, uma bolsa. 1895, até mais, 4298. Torre Salvador, boa noite, azul 4298, final de 8 milhas com Campo Vista. 4298, ajuste 1011, reporte externo, 3 checado. Confirme 1-0 com 1-1 no ajuste? Confirmo. 1011, azul 4298. Passando Simbra com a embaixada travada azul 4298. Gente, 4298, vento uma centena 8 nós, pouso autorizado. Se ele pousar no zero, azul 4298. 4298, ajuste agora 1012. 1012, 4298. para o táxi, tem 169-330 Teresina. Com 096, táxi do Fátio Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1012, boa. Fátio Índio, Fátio Índia, ajuste 1012, com 096, muito boa. Três um três, pode falar com o seu presente? 313. Obrigado, Duna. Muito grato, a sua de Duna Xerme é 313. É 313, inicialmente desce até o 050. Gente, inicialmente até o 050, chinês é 313. 313, informa o tráfego na posição de 10 horas 6 milhas no rumo sudoeste, cruzando 4 mil, descido até 3 mil, é um Bravo 58. Ok, gente, o tráfego, seu mesmo de queda, chinês é 313. Fique mais bravo. Passa de tráfego, tráfego 2 horas 6 milhas no rumo sul, cruzando o nível 060 em descida até o 50, mais 2,320. Azul 2782, Rude Duna da Presente. Autorizado Duna da Presente, 2782. Zero 096, tá pronto? Tá pronto. Aliás, decolar na 0, uma centena com 8, isso na 096. Livre, aliás, decolar, isso na 0, bom, na 096. No 3, tráfego superado, 10 para 2000, ajuste no 011. Gente, ajuste no 011, descendo para 2000 pés, o Xenem 3013. Autorizado a final do procedimento, é postado. Gente, vai postar estabilizado, o Xenem 3013. 2000, Smack Bravo. Gente, o Smack Bravo mantém 3000. Mendes, a cola 06198, boa. 98, boa. Oi, muito boa noite, com 096. Toma 096, contato radar, turbo para o nível 370, sai da bomba. 370, bomba, por 096. Rubens 702, recuperador de metais da ajuste 01, autorizado a final INS, reporte estabilizado. Gente, autorizado 2000, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, autorizado o habitat da província, 3305. Pode estar, 3305, muito obrigado. Visão no procedimento, Xenel 6313. Xenel 313, Xenel Torre, 1895. 6895, Xenel 6313, boa noite. Boa noite. Marcelo, é o Mike Bravo. Direita para 240, limite ao localizador. 240? Afirmo. 240, espaço alto. Tipo 12, o trem está abaixo, travado, autorizado com 10, chinelo 6313. Tango Whisky, Mike Bravo para o localizador, curva esquerda para 150, reporte estabilizado. 150, para o Whisky, Mike Bravo. Mike Bravo, autorizado para 2006. Liberado, então 3305. Obrigado. Utilizado, azul 2, 782. 782, chame a torre 1895. 1895, boa. Mais bravo, pode manter essa velocidade até passar externo? Eu aqui. Azul 2. 782, estabilizado. B2782, aguarde pista livre. O vento para o cheque é de Broken 099. Sente no 2782. É 3, 13, no Sol 12, Xiaomi Sol 211. Sol 211, Xiaomi 313, bom, boa noite. Salvador, boa noite, Oxenai 63, 13, levando a sua escuta. Alfa Juliette, 04, portanto, 63, boa noite. Alfa Juliette, 04, Oxenai 63, boa noite. Azul 2782, livre pouso na 10, vento de proa, 8 nós. Livre pouso 2782. Eu vou iniciar o Monte 4 no Serra Tango Delta. Cruzado inicialmente a altura de Itapa. As condições de cópia. Tinha tá estabilizado. 2011, pode dar lá, 3 horas. É com isso que Bravo mais que chama a torre em 1-9-8-9-5. Voltamos com o seu central, obrigado, senhor. 1-0-9-6, chame o Recife, que foi em 1-9-5, decimal 4-5. 1-5-4-5, chamou nós. Corre, esse Mato Bravo estabilizado no lote. Mike Bravo, continue na aproximação, aguarde a autorização de bolo. Escuta. Escuta, o Mike Bravo. Pronto para entrevista de contagem. Tá bom. Salvador para visual, pistão na zero. ELS X-ray, o ajuste 1-0 no 3, o vento 1-1-0 graus 1-0 nós, temperatura 2,7, controle ao pé em 1-1-9.80, torre 1-1-8.95 e pistão a zero operando em toda a sustentação. Guarulhos 340 autorizado, da coluna pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, veio peso 1-0, Taubaté, conforme rota. 5047 no transponder, controle 1-1-9-8-0. Pronto, o 3-8-5. Boa noite, 2-7-8-2 azul, Alfa Kilo Pat 3, quando lá tem seu finalizador. Alfa Kilo Pat 3. Toma 0, procedimento da NLT X3, teste de 2.600 pés, visibilidade maior que 100 km, o vento 110 graus, 7 nós. Mantenha ainda a chegada a velocidade para liberada. No solo, alto no 8, direito 211. 211, na trave lá. O 4235 acione identificação autorizada a chegada a bom, solicita para o nível 050. 050. Estabilizado, 3605. 305, chame a torre, 1995. 395, boa. O 4235, Salmo Salvador, opera visual. Salmo 0, procedimento é 73. O vento de 190 graus com 7 nós, o teto de 2.000 pés, visibilidade grupo de 9. São 0.1.1. 5 livre pouso, na 1.0, vento 1.0 graus, 0.7 nós. Livre pouso, 1.0, tá frente 3.0. Então, você está tendo delta, qual é a sua escada? E 5 condições de uma delta mais próxima de Duma? Delta mais próxima de Duma, reautorizado 3 mil pés, ajuste no 09. Mais 8.0, medida velocidade 2, 3.0 mais. 2209 e o 98 cuidado. Iniciar a Tango Delta, via direto Duna, vista para 2010, autorizada com o sistema de montanha 7-Rei, repasse estabilizado. Eu tenho a data do sequenciamento, curva à direita para o 235, limite magnética 1110 de Sindra. Direita 235, limite 1110 de Sindra, descendo para? Ainda 4000. Gente, ainda 4000, ajuste 1011? Aqui. Paulo Salvador, boa noite para 3305, Sindra. Boa noite, Alfa Juliette 05 a Portão, tá 3305. Alfa Juliette 05, tá 3305. Sistema 810, reautorizado 2010, completo redução 2009, retraso no fio 37, espaço em C. Gente, 2011, reduzido 2009, fio 9810. Bravo, na escuta do som. Apoio solicitado e já coordenado. Cover 190 para o localizador, curva esquerda para 160, reporte estabilidade. Esquerda 160, reporte estabilizado, Rio 98120. O 4235, busca para 310, ajuste no 019. 3 dias, Dois, quatro, meia, boa noite, a sua identificação, autorizada a chegada bom, subindo para 4.010, ajuste no 09. 4.000, bom, tem uma discussão que não recebe a fila, gente. Eu gosto de tradução da fila. Boa noite, a Tango Delta, passando Dunas, sendo a turma, em uma noite, 9.5. Pelo Dunas, 8.5, 7.0. Papa Romeu, Sierra Tango Delta, passando Dura, Tango 2. Sierra Tango Delta, já está pronta a modificação de réus? Afirmo, Sierra Tango Delta, com condições visuais, mudança direta. Ok, plano modificado agora os 29, chame na final da 17. Tudo bem, o teto de 2.100, visibilidade do grupo de 9, vento de 1.90 graus com 8 nós. O ajuste de altímetro no 0.9. Ok, obrigado. Sem identificação, autorizada a chegada a bordo, subindo para o nível 050. Terra Tango Delta, livre pouso na 17, o vento 120 graus, 109. Livre pouso, Terra Tango Delta. Boa noite, 9.0, fundo a torre, em 1.8, 9.5. Boa noite, 9.5, boa noite. Boa noite. Azul 4.35, informe o TNZ agora, 9.013. 9.013. O 98.10, uma boa noite. Boa noite, 9.810, continue na aproximação. Aguarde a autorização de pouso, o ajuste é 1.013. É 1013, confirmando? É, padrão, 1013. Sente, 1013. retângulo Delta, Sol 32, vai pra qual hangar? Ok, tá autorizado o táxi até o pátio 5 e frequência livre ao estacionar. E 19810, livre pouso na 10, venta 120 graus, 08 no ar. Autorizado pouso no 0, Rio 9810. Só 3815? Negativo. 171 a bordo para o táxi. Falta autonomia alternativa. Tá com 3 horas e 30, Alcântara Galeão. Táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajustando a 013. Via Índia, 295, ponto de espera, 013, 2815, boa noite. Turno 246, desce para 2010, ajustando a 013. Autorizado a final ILS, repasse estabilizado. 2.000 e repassarei estabilizado a final ILS, X-ray 1-0. Interceptando, azul 4235. 4235, seu retorno em 1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado, boa noite, até amanhã. Azul 4235, estabilizado ILS, pista no zero. Azul 4235, continue na final, aguarde pista livre. Ajuste padrão. Continua na aproximação. Ajuste padrão, guardando a autorização de voz. Mantenha o ponto de espera. Será? 98 no zero. Solo aos 35, direita, 121 no 1, certo? Oliveira, direita, 221 no 2, 409. Colocação e identificação autorizada aqui da Legault, desça para o nível 060, depois a velocidade 3509. Salvador opera visual, pistão no zero, procedimento MS OK, o clima da padrão no 013. Teto de 2006, visibilidade de grupo de 9, o vento agora é 1-0 graus, com 10 nós. Temperatura? 7 graus. 7 graus. Fundo do Natan, primeiros 380 metros disponíveis, está disponível? Neste momento, a pista completa. Ok, então, o IMS está aguardando, por favor. 18 no 5, alinhar e manter 1-0. Vai manter 1-0, tá? 3-8 no 5. Visibilidade maior de 9, o tempo de 1-0 graus com 1-0 mais. Como eu estou com os costos, sabe? Conforme 5972, velocidade 2.50 mais. Reautorizado nível de voo 180. Opera visual, pista 1-0, ILS X-Ray, ajuste 1-0-3, vento 1-0 graus 1-0 nós, temperatura 2-7, controle aferi 1-9, decimal 8-0, torre 1-8, decimal 9-5, pista 1-0 operando em toda sustentação. Número 70, boa noite, acione da estação autorizada a chegada da Mário, deixa para o nível 050. 050, pode lá, etapa. Sendo chegada, o número 70, número 3 na aproximação. Certo, o número 70. O número 70, estamos Salvador, opera visual, pista 1-0, procedimento IMS X-Ray, ajuste ao sinistro 1-0-3. O teto de 2006, visibilidade grupo de 9, o vento 1-0 graus com 10 nós. Muito obrigado, nosso pessoal. 0-3-1-3. Agora na pista 1-0 com curva direita. 1-3-1-2, 1-3. Entendi, decorda 1-0 com curva direita. 1-3-1-3 na 04, na ponte 4. Cliente, chame pronto, Oxenem 63-03-04. Pode chamar. 3805, boa noite, contato radar, curva para o nível 340, após 2000, valeu. Valeu, valeu, na 3805, primeiro 340. 3831, desce para 2000, ajuste no 03, autorizado a final IMS, reporte estabilizado. 2003, estabilizado, ajuste no 03. Localizador, Lua 9246, avistado. 246, você vai ter um 1-9-5. 1-9-5. Lua 9246, final da 1-0-X-Ray. Curva à direita, proa 235, limite magnética 110 de fundo. Proa 235, limitado pela 110, a médica para a cifra. Eu vou, por favor. 2, reautorizado nível 130. Passa 2, para o seu pensamento. Curva à direita, para 235, limite magnética 110 de cimbra. Direita 235, limite 110 de 9932 e autorizado nível 1200. 1200, Roma 888, curva esquerda para 220, limite permanente. Esquerda 220, permanece limite, o 888 para o 0 casa. Roma 8, chamada 224. Roma 224, boa noite, acionando identificação, autorizada a chegada Mário, deixa para o nível 060. Esse ficou Mário 060. Roma 888, reautorizado 3.010, ajuste no 013. Para 3.003, o 888 programou o whisky, pode ser? Eu guardo, mantenho na prova 2.0, guardo no whisky. Ah, isso é tudo. O seu estranho é 2.4, tem que ser 0, tá na área da 1.0. Como o glide completo, o LED completo. Bom, nome 70, redução de velocidade 2.000 mais. Já temos 5972, desça para 4.010, ajuste padrão 1013. Para 4.013, não está bem. Olá? Direito, 1211, ou 12, 4. Alfa Juliette 02 Portão. Alfa Juliette 02 Portão, gol 12, 4. Padre 85, chame o Padre Recife, frequência 95, décima 1. 25, 1, 3, 1, 5, bora. Level 019, call present, get bus arrival, descend at level 070. Comando 72, velocidade 2109. 2109, nota 2. Roma 888, curva esquerda para 200, limite para localizador. Esquerda para 200, limite localizador, atribui. Dois, curva esquerda para 210, limite localizador. Esquerda 210, limite localizador. Nota 2. Over 25. posiciona zero. ILS X-Ray, ajuste no 013, vento 120 graus 099, temperatura 27, controle 119.80, torre 118.95, pista no zero operando em toda a sua extensão. Para Recife 330 autorizado, decola da pista no zero, curva esquerda, saída Pouca Jamuaru e a rota do plano de voo. 5061 no transponder, controle 119.80. Tá, 3305, autorizado, Salvador 330, decola da 10 com curva esquerda, a saída é Pouca Jamuaru. 5061, vai acionar aí, 19.